olha quem vem. Você já sabe é quem. Punho assassino no estilo Setsuken. Fogo nos meus punhos, Shoryuken. Da América ao Japão, longe da minha família. O meu nome é Ken e eu não tive disciplina. Altivo, agitado, agindo no impulso. Não tenho paciência, tenho fogo nos meus punhos. Nascido pro combate, nas artes marciais. Concentrando o meu Ki em todos os pontos vitais. Dedicação intensa a dominar o Hadou. Durante muitos anos eu treinei com Ryu. Eu represento meu país. No Street Fighter já passei de aprendiz. Diz, tive o Mestre Gouken. Que além de Ryu, ele treinou sabia quem. No estilo Setsuken. Punho assassino que eu uso pro bem. Minha energia queima no Hadouken. Fogo nos meus punhos, Shoryuken. Que o SA voa além. Impaciente no combate é quem. Hadouken Shoryuken. O punho de fogo quem tem. Impaciente no combate é quem? Hadouken Shoryuken. O punho de fogo quem tem? Um desafio pela frente. Buscar o equilíbrio no corpo e na mente. Muita convicção, forte personalidade. Treina até ficar preparado pro combate. Praticando habilidades de sobrevivência. Foco e disciplina, exercitando a paciência. Os anos no Japão, longe da minha casa. Me fez um lutador, alterou minha jornada. O dojo é minha casa até o treino acabar. Finalmente chega a hora de nos enfrentar. Meu melhor amigo e também maior rival. Que eu tento afastar do caminho do mal. Vencer é o principal. Não existe piedade em nossa luta final. Minha energia queima no Hadouken. Fogo nos meus punhos, Shoryuken. Que o SA voa além. Impaciente no combate é quem? Hadouken Shoryuken. O punho de fogo quem tem? Que o SA voa além. Impaciente no combate é quem? Hadouken Shoryuken. O punho de fogo quem tem? Essa é a história de quem? No estilo Setsuken. Eu vim aqui mais uma vez. Play that motherfuckers. Nunca duvide de mim. Não, nunca duvide de mim. É apenas o começo, eu tô longe do fim. Eu tô longe do fim. Depois do meu retorno para USA, ganhei todos os torneios que eu enfrentei. Punho assassino no estilo Setsuken. Fogo nos meus punhos, Shoryuken. Que o SA voa além. Impaciente no combate é quem? Hadouken Shoryuken. O punho de fogo quem tem? Que o SA voa além. Impaciente no combate é quem?